antes de mais, meus caros amigos, bom dia a todos. Quero cumprimentar especialmente o Presidente da Federação de Canoagem Portuguesa, também o Sérgio Guerreiro, enfim, também agradecer, que é o nosso moderador do nosso painel de coaching desportivo, e obviamente a todos vocês, aos participantes neste segundo congresso. É evidente que é sempre um prazer quando nós, enfim, temos gente, especialmente num dia friorento, que enfim, é sempre uma coisa de sair debaixo dos lençóis com este tempo, não é, enfim, num sábado. E quero obviamente agradecer e ver que efetivamente há malta subir, mas logicamente que isto é tudo malta marinheira, malta do mar, habituada claramente a altas tormentas e que, enfim, é aqui que se sentem bem, no fundo, nesta discussão deste congresso do embarque para o conhecimento. Eu queria dizer e queria agradecer que, de facto, que este, o Fórum Náutico foi, enfim, uma iniciativa da Câmara Municipal em 2008, juntamente com os nossos parceiros, as nossas associações locais, em que, enfim, decidimos promover o Fórum, promover um encontro de que se debate e se analisa todas as problemáticas da nossa zona, da nossa Náutica. E obviamente porque nós somos um município que tem água no coração. Tem pelo através do mar, tem através da ria, tem através do rio, tem através do canal, da laguna, etc. Mas obviamente que há uma coisa aqui que nos preocupa muito, esta questão da água e da ria e da laguna, enfim, das atividades náuticas, e porque de facto vocês estão muito virados para ela, que é o estado, direi, quase caótico da nossa ria, logicamente. Preocupa-nos a todos muito, porque sentimos que a nossa ria está, eu diria, como que ao abandono. Eu já disse várias vezes que a ria, se os responsáveis e quem tem a competência para tal, que é, enfim, a Agência Portuguesa do Ambiente, a nossa famosa AP, não há para Porto de Aveiro, mas há para ambiente, se efetivamente não olhar para isto, para a ria, como deve ser, seguramente que no futuro transformamos a nossa ria naquilo que eu já disse várias vezes, num charco. E portanto isto é de facto uma preocupação de todos, uma preocupação que manifestamos permanentemente junto às autoridades e que a própria comunidade intermunicipal já se mostrou várias vezes disponível para, enfim, abraçar este desafio, obviamente com o apoio comunitário, não pode ser de outra forma, mas que sentimos sempre uma inércia brutal e continuamos a senti-la ainda hoje. Sabemos uma coisa, que a própria Polis, que enfim fez em conjunto com as autarquias alguns melhoramentos na nossa ria, mas obviamente que não fez aquilo que é essencial, que é a dragagem dos seus canais. É lógico que muita gente pensa que as dragagens que agora que se vai fazer é uma dragagem de todo o espaço de água, não é, naturalmente, mas pelo menos um canal que funcione e que seja navegável. E logicamente sabemos, e aquilo que sabemos hoje, é que no fim deste ano a Polis acaba. E não sabemos se vai haver uma Polis 2. É uma matéria que já anda em discussão, quer com o governo anterior, quer com o atual governo, mas que efetivamente continuamos ainda, efetivamente, no escuro. É uma matéria que nos preocupa, é uma matéria que seguramente a vocês todos também, porque são homens do mar e da ria, homens e mulheres, obviamente, que têm a vossa atividade esportiva muito centrada neste espaço, território, nesta laguna, e que seguramente que todos temos que fazer muita força para que tenhamos a ria como acho que devemos tê-la. Logicamente que a Câmara Municipal e as Câmaras Municipais da Comunidade Intermunicipal têm feito e vai continuar a fazer muita pressão sobre esta matéria, mas logicamente que sentimos que as situações não estão fáceis, nem o próprio Portugal 2020 em termos de fundos comunitários, enfim, não é muito esclarecedor nesta matéria. Esperamos que no futuro, no curto prazo, tenhamos melhores ou melhores novidades, digamos, nesta matéria, esperando que, logicamente, este problema conseguimos ultrapassá-lo. Mas, enfim, estava eu a dizer que, de facto, nós somos um município do mar, e não é por mero acaso que temos o nosso slogan, que é o mar por tradição, e, portanto, como tal, nessa matéria está tudo dito relativamente àquilo que, à nossa atividade. Porque, efetivamente, nós, na nossa história, e ainda agora viram um filme do nosso Museu Marítimo, enfim, que é a nossa referência cultural da nossa pesca, da pesca do bacalhau, enfim, da nossa história, daquilo que foi importante, muito importante no nosso espaço geográfico, em termos económicos, esta atividade da pesca do bacalhau. E, portanto, daí que a nossa atividade hoje está, efetivamente, muito centralizada na pesca, nas indústrias ligadas à pesca, no fundo, na economia do mar. E, portanto, como somos um município que tem, enfim, uma cultura do mar, e, portanto, essa cultura, que entendemos-la muito especificamente no nosso subconsciente, na nossa filosofia de vida, inclusivamente no nosso dia-a-dia, temos sempre alguém que esteve ligado ao mar, logicamente, à pesca de bacalhau, à pesca artesanal, à pesca costeira, enfim, a qualquer atividade ligada ao mar. E, portanto, por isso, nós temos uma série de equipamentos, como sabe, e para muitos de vocês que são daqui conhecem, mas seguramente para quem não é daqui não conhece, mas reparem que nós, desde o nosso Museu Marítimo aqui, o nosso aquário, o nosso navio Museu Santo André, o nosso CIEMAR, que está aqui ao lado, que no fundo é um centro de investigação ligado ao mar, em que temos um polo de incubadora de empresas da Universidade de Aveiro, que está efetivamente virado para a economia do mar. Portanto, nós temos 4 empresas na nossa incubadora neste momento, e portanto todas elas muito viradas nessa componente. Vamos ter muito futuramente o Ecomar, que é um projeto, um laboratório oceanográfico liderado pela Universidade de Aveiro, em que nós somos parceiros, em que vai ser uma peça muito importante na componente marítima, vai ser, digamos, também, e vai ter uma componente de visitação interligada aqui com o nosso navio, com o nosso museu, e também com o Museu da Vista Alegre, que muito brevemente irá abrir. Enfim, e temos, logicamente, os nossos clubes náuticos, temos uma quantidade de gente ligada a esta atividade. Enfim, estima-se que entre treinadores, atletas, dirigentes, são largas centenas de pessoas, mais de 600 pessoas associadas, obviamente, à nossa atividade. E também, como sabem, vamos em agosto voltar a ter cá a Ilhave, a nossa regata dos grandes veleiros, o Ilhave Sea Festival, e portanto, logicamente, isto demonstra bem a nossa aptidão para o mar, para a água, e portanto, acho que aqui, nós no nosso Congresso Náutico, tem toda a sua razão de ser, até porque, enfim, as temáticas que vocês apresentam são claramente importantes para quem tem esta vivência e, logicamente, que tem aqui condições de trocarem opiniões, trocarem conhecimentos, e daí é que os congressos são importantes. Mas, meus caros amigos, e porque, obviamente, não foi a mim que vocês vieram ouvir, vieram muito mais para que nas temáticas, enfim, proponham e analisem as vossas questões, queria, logicamente, também referenciar que, mesmo nas nossas praias da Barra e da Costa Nova, hoje, que entendemos que possam afirmar-se como, enfim, um ponto de referência, um ponto que seja obrigatório passar na questão do desporto das ondas. E, portanto, um desporto das ondas que ainda há relativamente poucos anos praticamente nem se falava nestas matérias, e hoje entendemos-la como um fator importante e de grande desenvolvimento para o nosso município, e obviamente que temos um ponto alto nesta matéria, que é aquilo que já costumamos fazer, obviamente, não somos nós diretamente, mas seguramente a nossa Associação de Surf, que em parceria connosco, o Campeonato Europeu de Bodyboard Feminino, que seguramente que é um ponto alto do desporto das ondas, que temos muito carinho por ele ao longo destes anos e que tem, obviamente, crescido. É sinal que esta matéria é cada vez mais importantíssima para o nosso município. E, portanto, os próprios agentes do turismo que possam ter e entender aqui no desporto náutico e no fim, no nosso território de 73 km², que é de facto um território pequeno, mas riquíssimo nesta matéria, até porque Ilha, no fundo, é fatiado por dois canais dentro do seu território, por água, e portanto desde o Rio Boco ao Canal de Mira, portanto que entra por dentro do nosso território, e logicamente que tudo isso nos dá, enfim, uma ligação muito forte à água, como disse. E portanto, meus caros amigos, minhas caras amigas, quero desejar-vos um dia, enfim, importante, um dia que troquem o tal experiência, o tal conhecimento, que seja profícuo e que vocês, no final deste mesmo dia, que saiam mais ricos aqui neste sábado, que, enfim, sendo chuvoso e friorento, só custa sair da cama, como disse no início, mas depois, seguramente, se calhar é um bom momento para estarem aqui a trocar as vossas experiências. E, portanto, saúdo mais uma vez todos os participantes e desejo-lhes o grande dia de trabalho nesta matéria e, portanto, obviamente, sabendo que Ilha está sempre de portas abertas, sempre para vos receber, discutir, analisar. Hoje, todos sabemos que o conhecimento é essencial, é fundamental. É estarmos online no mundo, estarmos online na nossa vida e, obviamente, que qualquer sucesso de cada um de nós, das nossas associações, da nossa atividade, passará muito por essa matéria. Eu costumo dizer à rapaziada mais nova, às vezes no âmbito da educação, das escolas, que não tenham medo nem tenham problemas em aprender. De facto, o saber não ocupa lugar e, naturalmente, que estas matérias também são importantes. Portanto, meus caros amigos, obrigado a todos, muito bom dia, por voltarem e voltem a esta terra que sempre vos deseja muito. Muito obrigado, até à próxima.